que é cultura. Como essas duas áreas de conhecimento se relacionam? Talvez seja melhor, no lugar de perguntar o que são educação e cultura, vivenciar sua relação nas ações, projetos e práticas que as mobilizam. A série Educação e Cultura, nova série do podcast da Faculdade de Educação da UFRJ, vai abordar temas a partir de diálogos entre diversos setores da sociedade e suas experiências transformadoras. Vamos falar sobre a relevância atual do espaço do museu na sociedade, o exemplo do Museu Nacional e o papel da educação não formal na produção de conhecimento. Venha conosco e fiquem ligados, em breve no podcast da Faculdade de Educação da UFRJ.